Un segundo, a ver. si no oigo el metrónomo suyo duplicado. Toque algo a ver. Thank you. Thank you. Thank you.